Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Um caminho, uma estrada, um foco, uma jornada. A cada passo faz sua caminhada. Inveterado, amigo destemido. Por algum motivo ele foi o escolhido. Infância pobre, de coração nobre, se mantém forte mesmo que a perna dobre. Cresceu sozinho no Jardim Brasil. Disse N.A.O. tio para um fuzil. Não conheceu o pai, não conheceu a mãe. Sua família era rua, não estranha. Ganhe as marcas da vida pelo rosto. Um sentimento de angústia em maio e no mês de agosto. Você se pôs no lugar, parceiro. Sinto calafrio só de imaginar. Sem irmão, sem ninguém, sem notícia ou família. Só a estrela de Davi que ainda brilha. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Pulando o sistema, driblando os problemas, driblando o dilema, molando o esquema. Sem filme de cinema, frase de poema. Sem quarentena, novena, cena ainda atena. Teve que se virar logo cedo, desvendar o segredo da coragem e medo. Conheceu o universo paralelo, onde a vida da prisão e da morte disse eu não quero. Um ídolo, sou fã, um herói. Levanta o castelo que a fraqueza não destrói. O tempo não corrói, ressaca não derruba. Vai muito além das balas de chatuba. Trajetória absurda, ele é verídico. Mesmo pra quem estuda estatístico. Mas um cidadão José, um no milhão que ainda tá de pé. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Oxe, conheceu uma mina. Foi pra logo cedo como a cartilha determina. Dois filhos, um emprego em pleno século XX. A favela na metrópole tem os seus requintes. Uma família como sempre quis. Não enxerga mais nada, só quer ser feliz. Ele diz, acorda às seis, tá de volta às nove. Vê a novela, beija as crianças e se comove. Não peguei num revólver, ainda vivo. Elas são minha vida, meu motivo. Por elas eu vivo, eu brigo, eu luto. Dou tiro se for preciso em qualquer puta. Esse é meu reduto. Ninguém invade, tô ligeiro o tempo inteiro com os covardes. Pra ele nunca é tarde, mora ali, zona norte, até a morte. Seu nome é Davi. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua.